programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo. Não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2019. A notícia dessa vez... Presidente do Peru ameaça dissolver o Congresso. O presidente do Peru... Eu não sei porque crianças de 10 anos fazem esse programa. Pois é, tô reparando. O moleque não aguentou o nome do país. É, não, eu tava pensando... Ele dissolve o... O presidente Pepeca renunciou, só sei. Isso. Ah, é? Uhum. Ah, caramba, saudades dele. Isso é coisa de antigos Kennes. Saudades. Bons tempos. Mas vamos nessa. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 29 de maio, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, ameaçou dissolver o Congresso da República do Peru, caso a sua proposta de reforma política não passe, algo que é permitido pela Constituição. Que maneiro! Ah, rapaz, eu falei que ia ter uma solução para os nossos problemas. Tinha que ter essas constituições aí. É, mano, sempre ser democrático. Essas constituições aí. Algo plenamente... Foda demais. Representante do povo. Pô, ainda é constitucional. É, mano. Mano, quando... Não tem como dissolver o presidente? Você joga ele em ácido. Não sei, devia ter essa opção pro parlamento. Mas na verdade, tipo... Pro congresso. O presidente e o congresso tem uma arma apontada um no outro, que o congresso pode impeachment o presidente. Então você tem, tipo, uma treta, tá ligado? Pois é. Aí. A dúvida é qual dos dois processos é mais rápido. Ah, é. Pelo que a gente tá vendo aí, é a dissolução do... Pois é, então o presidente sempre ganha. O congresso vai lá impeachment ele dissolve o congresso. Pois é. Caramba, é incrível. Porque uma é, tipo, tem 500 caras, 300 caras, eu imagino, pra poder fazer o negócio, passar, votar. Enquanto ele é só instalar o dedo e pau, todo mundo morre. Não é tão simples assim. Eu vou explicar como é que funciona. Você precisa do voto dele. De certa forma, também. É ele. Então, desde a renúncia do presidente Pedro Paulo Kuczynski, o Pepeca, pra quem não se lembra, é. Renunciou devido a escândalos de corrupção relacionados a Odebrecht. Ó. Brasil fudendo todo mundo em volta. Do pior jeito possível. Mas é. Vizcarra, que assumiu o cargo por ser vice-presidente do nosso querido Pepeca, vem tentando reformar a política peruana com foco no melhoramento do combate à corrupção. A reforma tem como principal oposição a bancada fujimorista. Oposição essa que é apoiada, que é apontada pelo governo como a principal motivação para as medidas duras do presidente. Ih, caramba, hein? Medidas duras no Peru é foda. Nó. Foda demais. Se é que você me entende. Foda demais. Então eu coloquei um asterisco aqui para dizer o que é um fujimorista. Ah, bom. Porque muitas pessoas não devem fazer ideia. O que seria um fujimorista, Gregório? Fujimorista? Ele foge enquanto faz piada. Tinha que você falar a coisa do Monte Fuji. Fiquei decepcionado. Não, ele foge enquanto faz piada, que também é humorista. Ele é humorista. Ele mora nos lugares. Ah, tá. Achei que era fujimorista. Então, só junto... É que ele foge e mora. Ele, tipo, ele foge da casa anterior, invade uma nova e mora. Aí ele foge da outra casa e mora na próxima. Você não sabe nada de morfologia. Pode que ser. Fujimorista é o cara que foge e faz piada. Pronto. Não. Isso que você tá falando aí não faz sentido. Senão seria fujimorador. Ou fujimorante. Português. Quem são os fujimoristas? Os fujimoristas são o grupo que se considera herdeiro do legado do ex-presidente peruano Alberto Fujimori. Que, como vocês podem ver pelo nome... Eu tô falando que é engraçado. Podem ver pelo nome que ele é descendente japonês direto. Ele é filho de japoneses. Inclusive tem uma polêmica de que ele teria, na verdade, nascido no Japão e, portanto, não poderia ter sido presidente. Eu tô falando, cara, como é engraçado. Então? Eu falei que é humorista. O Fujimori ele foi o de facto ditador do Peru entre 1990 e 2000. Período de boom econômico, mas também de grande repressão política e atrocidades, incluindo medidas genocidas contra indígenas. A gente tá falando aqui de esterilização forçada de centenas de milhares de mulheres. Caralho, isso aí realmente, seguidores aí estão... Será que eles sabem disso ou eles ignoram? Você fala que, na verdade, tudo isso é... tudo mentira. Isso é conspiração, né? O Fujimori não fez nada de errado. Nada, mano. Ele só fugiu e fez umas piadas. Ele fugiu pro Japão também, inclusive. Porque esse é cidadania. Ele fez piada. Aí o Japão piada mandou ele de volta. Todo mundo levou a sério. Ele não fez piada. Todo mundo levou a sério as piadas. Como você sabe? Ele era humorista. Não, ele era humorista. Não humorista. Você que é moralista aí, quer dizer o que as pessoas... Não, ele que é moralista agora. Só pelo nome delas. Então, o que Vizcaya quer fazer é constitucional e funciona mais ou menos como um voto de desconfiança ao contrário. Vamos explicar aqui como é que é a comparação. No parlamentarismo, quando um parlamento não apoia mais o seu primeiro-ministro, o mesmo pode fazer uma votação para a retirada do premier e a convocação de novas eleições. O que é chamado, no parlamentarismo, de voto de desconfiança, já que se considera que o primeiro-ministro perdeu a confiança do parlamento. Ok? Ok. Já no presidencialismo peruano, que, né, a gente vai classificar como uma coisa só, porque eu não sei de nenhum outro presidencialismo que tenha esse recurso, quando o executivo perde 2 votos de confiança no Congresso, o mesmo pode dissolver o corpo e convocar novas eleições, o que é chamado de voto de confiança. O maluco se derrete essa. Não. Dissolve o próprio corpo. O nome é voto de confiança, já que o objetivo do voto seria confirmar a confiança do presidente no seu congresso. Só que quando essa confiança falha 2 vezes, o presidente pode dissolver o congresso. Ah, entendi. Isso aí é pra manter a integridade do esquema. Isso aí é pra zoar, na verdade. Não, pra zoar tudo é, mas isso aí é pra manter o esquema da zoeira funcionando. Constante. A ameaça criou um clima de incerteza no Peru. Eu adoro essa frase. Certo. Já que, ao mesmo tempo que a reforma é muito apoiada pela população, o uso de um recurso tão radical para aprová-la é controverso, com o presidente sendo acusado de golpista pelos seus opositores, com muitos dizendo que ele será o próximo Fujimori. O que é irônico, já que sua principal oposição são os fujimoristas. Certo, confuso, mas é então, isso. Tipo, é como se você fosse um anti-varguista e nego te acusasse de fazer um golpe que nem Vargas, tipo. Ok. É muito humor, cara, não tem como. E lembrando que o nosso querido ex-ditador nipo-peruano, eu gostei dessa nacionalidade nova que eu criei aqui, os nipo-peruanos. É engraçado, porque ele tá no país do pau com pau pequeno. É, mano, ele fica em desvantagem, é muito preconceito social. Então, o nosso ex-ditador nipo-peruano, Fujimori, dissolveu não só o legislativo, mas também o judiciário em 92, no autogolpe que fez ele se tornar o ditador que ele foi. Certo. E é basicamente isso. Nós estamos, ao mesmo tempo, esperançosos e com muito medo do Martin Vizcaya. Que, Vizcaya não, Vizcarra. Que, inclusive, eu só gostaria de apontar, é o 96º presidente do Peru. Caramba, o Peru teve muito presidente. E eu vou fazer um cálculo aqui. Eu gostaria de fazer um cálculo. Você já fez esse cálculo antes? Eu acho que sim, mas eu quero fazer de novo. Os Estados Unidos teve 45 presidentes. Então, a média dos Estados Unidos são 231 dividido por 45. Quer dizer que são mais ou menos 5,1 anos por presidente. Certo. O Peru teve 96. Então, nós temos aqui 197 dividido por 96. Não, 196. Calma que eu escrevi tudo errado. 197 dividido por 96. Que dá uma média de 2 anos por presidente. Caralho. A média do... Realmente, não dá pra fazer muito. A média do governo do Peru são 2 anos. E o Fujimori ficou 10. O Fujimori é foda. Ele é... Ele é 5 vezes maior do que a média. E não tô falando do pau. Porque ele é japonês. Porque seria o inverso, né? 5 vezes menor que a média. É que ele é uma troca equivalente, né, mano? Ele tem que, né? Ele trocou o tamanho do pau por o tamanho do mandato. Põe uma mulher no governo e ela fica pra sempre. Exatamente. Isso é cálculo, mano. Divide no tamanho do pau dela, tipo, divide por 0, aí o mandato vai pra infinito. É, vai até. Vira uma monarquia. Exatamente. Então, se uma mulher foi eleita no Peru, ele automaticamente virou uma monarquia. Exatamente. Uma ditadura muito agressiva. Tipo, a ditadura de um ser humano imortal. É, exatamente. Ditadura do, sei lá, Thanos. Então vocês podem ver, né, uma treta democrática em um país que, obviamente, não tem um histórico muito democrático, parecido com um vizinho, e na verdade não é parecido com todos os vizinhos, mas um vizinho, né? Especificamente. Ele tá ali do lado, tem uma pequena fronteira ali, tem um pedaço lá que foi da Bolívia, vocês estão ligando. Bom, então é isso. Esse programa fica por aqui. Nos vemos no próximo e falou. Falou. Cuide bem do seu peru. E da sua presidência.